alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá menina, olá menino, olá gente, olá meus amigos, oh gente querida, tô chegando, eu tô que tô, é o doido. Pois é, a partir de agora, vamos para o nosso encontro, vamos lá com o programa Maurício Fares, vamos mandar a tristeza passear, vamos mandar a tristeza caçar o canto dela, porque aqui não, sai fora, xô, vassourada na traseira da tristeza aí, que aqui só quero alegria, é só alegria, eita, irmão, daqui um pouquinho a carta destaque também, viu? Deixa eu ver quem é a carta destaque de hoje. Não, daqui um pouquinho eu falo quem é, né? Daqui um pouquinho eu digo de quem é a carta destaque. Mas vamos trazer a primeira música de hoje, é com Fábio Júnior, Caça e Caçador. É, legal, roda lá, menino! Rapaz, eu tava lendo a carta de destaque aqui agora. Ô, cartinha triste, danada, viu? É a mulher viúva de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Ô, menina, a sua carta me machucou um bocado, viu, menina? Daqui um pouquinho nós vamos ler, então, a sua historinha. É a mulher viúva de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Vocês vão conhecer essa história já, tá? Daqui um pouquinho, não vai demorar não. Olha só, é a música que eu rodo agora, é com Elástica 2.1. Eu também nunca ouvi essa, te juro que eu nunca ouvi essa música. Mas se tá aqui, se tá programada, é porque deve ser uma música boa. Então, roda lá, menino, roda, roda. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu adoro as colocações, as frases, tudo aquilo que se refere ao Chico Xavier. E tem aqui uma carta que, uma postagem que fizeram para mim, é o Damásio Cardoso Monteiro. É uma reflexão aqui do Chico Xavier com relação ao supérfluo e ao que é necessário. Aí, então, olha o que o pensamento do Chico Xavier com relação ao supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros queriam apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros queriam apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas queriam ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas poder falar. Uns queriam silêncio, outros poder ouvir. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam o supérfluo, outros queriam apenas o necessário. Você vê, de uma clareza, de uma inteligência, de uma grandeza, esse texto aqui do Chico Xavier, porque a gente muitas vezes quer além daquilo que a gente quer, tem e quer algo mais, quando na verdade tem gente que gostaria de ter pelo menos aquilo que a gente já tem. E a gente fica sempre lutando pelo supérfluo, lutando por alguma coisa a mais.

Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista dessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Aí que o meu amigo Bispo Santiago, Bispo é apenas o sobrenome, viu gente? Ele não é religioso não, tá? O Bispo Santiago é um sobrenome dele. O primeiro nome é eu não sei. Ele costuma mandar essa correspondência dele para mim, apenas assinando como Bispo Santiago. Eu achei interessante essa frasezinha: não quero nem saber se tem luz no fim do túnel. Quando eu entro no túnel, eu já entro com a lanterna acesa. Esse aí é bem prevenido, hein? Esse cabra aqui não dá rasteira em cobra, não, viu? Não dá nó sem ponto, não. Não quer nem saber se tem luz no fim do túnel. Quando eu entro no túnel, já tô com a lanterna acesa. Muito boa, muito boa. Gostei, viu, Bispo Santiago? Grande abraço para você, meu amigão. Felicidades, tá? Já o Paulo Lopes de Araújo, que também, ele respondeu a essa frase aqui: olha, como diz o dito popular, se tua estrela não brilha, não tenta apagar a minha. Também é uma verdade, né, Paulo Lopes? Se a estrela do cara tá apagadinha, por que que vai querer apagar a sua também? Sai fora, show, show, sai pra lá, baixo astral. Alan e Aladim cantam: não vá, não vá, não vá, roda lá, menino. Feche os olhos e adormeça em meus braços, meu amor. O adeus pode esperar, mas essa noite por nós dois. Sei que pássaros feridos não podem voar, e que nós não fomos feitos pra nos encontrar. Onde estamos, nosso ninho, não vão te afastar de mim. Sem teus braços eu já nem sei existir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, em nossa cama. Não vá, não. Seu calor com quem te ama. Não vá, não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar sem você pra calentar? Não vá, não vá, não vá. Pra mim é um eterno esperar dos teus lábios. lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro razões pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, é nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor com quem te ama. Não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar sem você pra calentar? Não vá, não vá, não vá. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. É, minha gente, já estamos aí acabando a primeira semana do mês de dezembro, hein? Que coisa! Olha só, o ano já está se acabando, o ano já está agonizando. Parece que ainda foi ontem que nós estávamos aí comemorando a entrada de 2013. E agora já estamos aí na primeira semana de dezembro, chegando ao final. O negócio é danado, o tempo passa mesmo, o tempo voa. Nessa vida nem tudo dá certo, mas nada que uma dose de fé, de loucura e dedicação não resolva. É mesmo, viu? A gente não pode ser muito certinho também quando se trata assim de tomar uma decisão, porque muitas vezes você acaba com medo de tá errando, você acaba deixando de fazer a coisa certa. Então, tem certos momentos que a gente tem que dar um chute assim, falar, vamos ver o que, que vai acontecer. É claro, desde que não seja alguma coisa que vá prejudicar a integridade da outra pessoa, né? Mas se é alguma coisa que você tá na dúvida se deve ou não fazer, vá, um pouquinho de loucura não faz mal pra ninguém, não. Ora, claro que não. E se der certo, bem, se não der, você tenta de novo, ora, não é? Tem coisas que você pode tentar de novo. Chicago, If You Leave Me Now. If You Leave Me Now. Depois dessa aí, tem a nossa carta de destaque, viu? Vamos lá, roda, roda, roda. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart. Levanta, menina! É, pode chegar mais pra perto, é isso mesmo. Tá na hora, é o momento, é o instante em que nós vamos agora trazer a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. História muito triste de hoje, muito triste. É a carta da mulher viúva de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Olha só o que ela diz aqui. Meu amigo Maurício Fales, como é que vai? Tudo bem? Olha, Maurício, é com muito prazer que eu participo do teu programa, que eu acho demais. Eu ouço o teu programa através do site da Rádio Web Clip, do nosso amigo Duda Mel, lá de São Paulo. Ah, sim! Mas você também pode ouvir direto através do site www.radioestudiobrasil.com.br, né? É. Ah, sim, ela diz aqui, ó. Eu ouço também, de vez em quando, através do site da Rádio Estúdio. Ah, então tá bom. Mas é bom também prestigiar, claro, prestigiar o nosso amigo Duda Mel, aí de São Paulo. Grande abraço, Duda Mel. Felicidades para você, viu? Maurício, eu gosto muito da carta destaque e as músicas que são mais do meu estilo, porque eu já estou quarentona, quase cinquentona, e gosto de música sim. Eu não curto esse tal de sertanejo universitário, na verdade eu acho uma bosta. Ah, menina, eu também não gosto não, viu? Pra dizer a verdade, eu também não curto não. Esse tal de funk, rap, eu também odeio. E o estilo das músicas que você roda é o que eu sempre ouvi desde os meus tempos de menino. Por isso eu gosto demais e te dou os parabéns. Olha, Maurício, eu fui casado durante 30 anos com um caminhoneiro. Um homem trabalhador, um bom pai de família, né? Um bom marido. Ele vivia mais na estrada do que em casa. Tinha época que ele ficava mais de 3 meses sem vir aqui, fazendo frete para toda parte do Brasil. Maurício, ele era mais velho do que eu, 9 anos. Se ele não tivesse morrido, estaria com 58 anos hoje. Ele já tinha sofrido pequenos acidentes na sua vida de caminhoneiro, mas nada tão grave quanto o último, pois ele estava levando uma carga de cimento de Brasília para Marabá, no Pará. Antes de chegar numa cidade por nome de Guaraí, um outro caminhoneiro que vinha em sentido contrário dormiu na direção e bateu de frente com o caminhão do meu marido. Os dois motoristas morreram na hora. Eu só fui avisado 3 dias depois do acontecido, porque o caminhão pegou fogo com a batida e tudo que tinha dentro queimou e a polícia teve dificuldade de achar o nosso endereço. Olha, Maurício, o corpo do meu marido tinha sido levado para o necrotério de Araguaína e estava esperando os parentes para liberarem e fazer o sepultamento. Eu tinha vontade de trazer o corpo aqui para Santo Ângelo, onde moramos. Os irmãos, tios, primos dele moram aqui também, mas ninguém quis ajudar no translado do corpo. Então eu tive que mandar sepultar lá mesmo em Araguaína. O primeiro ano sem meu marido foi muito difícil, Maurício. A saudade era demais e tinha dias que eu chegava que eu achava que não ia suportar. Nós temos 3 filhos, todos já criados e casados, e eles sempre me deram muita força para suportar a falta do meu velho. Agora já se passaram 3 anos desde a tragédia e eu me sinto mais forte um pouco, o bastante para encontrar forças. E mesmo chorando como estou agora descrevendo essa carta, relatando a minha história. Ele tinha planos de trabalhar até os 60 anos e depois se aposentar para viver em casa ao meu lado. Mas o destino, infelizmente, não permitiu que isso viesse a acontecer. Mas sei que de onde ele estiver, ele está olhando por mim e um dia vamos nos juntar novamente. Eu sei que vamos. Olha, Maurício, para aumentar a lembrança do meu marido, eu gostaria que você rodasse para mim a música do Francisco Cuoco, Soleado, porque ele adorava essa música. Agradece a sua amiga, a viúva de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É, menino, o destino realmente parece ser imutável, né? Faltando 2 anos para seu marido se aposentar conforme a vontade dele, infelizmente acontece essa tragédia toda, né? Mas toda profissão tem os seus riscos, mas o de caminhoneiro parece ter um grau maior de perigo, porque nem sempre depende da vontade de um só para se evitar os acidentes, né? Por exemplo, no caso do teu marido, ele foi vítima de um outro companheiro que talvez por ter forçado seus próprios limites de cansaço e exaustão, estava tentando levar a sua carga. Sabe lá Deus em que circunstâncias, não é mesmo? Olha, querida, é duro. Eu sei que a gente não conforma com a perda, principalmente quando se trata assim dos... O companheiro, a pessoa que você mais amou na vida, a pessoa que você... Que enfim, vocês estavam tão acostumados um com o outro, pai dos seus filhos, seu marido. Isso aí não é coisa que a gente acostuma assim da noite para o dia mesmo, não. Mas como você mesmo diz, já se passaram 3 anos, né? Você mesmo deve estar sentindo que ainda dói, mas a ferida do coração já está mais cicatrizada. Espero que esteja mais cicatrizada. O melhor remédio para as feridas é o tempo. É o tempo. Então, como já se passaram 3 anos, você mesmo deve estar sentindo que já a dor já não é tanta quanto antigamente. Você mesmo acabou de falar aí agora há pouco, não é? Então, reze sempre pela alma do seu marido, sempre. Mas o seguinte, é que tem muita gente que acha que tem que ficar chamando o tempo todo. Ah, por que você não está aqui do meu lado? Ah, que eu gostaria tanto que você viesse para ficar comigo. Ah, que eu... Não faça isso. Porque se você fizer, você vai atrapalhar a evolução dele, a evolução espiritual, né? A gente tem que rezar, pedir para que ele consiga luz e consiga paz e que ele atinja o caminho do bem, o caminho da luz que ele tanto precisa, que ele precisa para poder galgar. Ele tem que ter as orações para iluminar a estrada dele. Nunca a gente ficar prendendo o espírito dele aqui na Terra, porque assim a gente vai atrasar a evolução espiritual dele. Tá bom, menina? Isso aí eu falo do lado espírita, né? Do lado espiritual, que é isso que a gente tem que procurar fazer. Sempre rezar pela alma da pessoa para que ela encontre a luz e nunca ficar pedindo para que ele fique aqui do lado da gente, porque a gente pedindo, a gente vai sempre atrasar a evolução espiritual. E a música que você me pede, eu vou rodar. Vou rodar agora. Segura, né? Segura. Eu sei que você vai conseguir segurar. Deus te abençoe. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. E tá aí. Francisco Cuoco, Soleado. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo, porque te amo. Te amo. E como te quero. Deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer. Recordo essas imagens cheias de carícias e sussurros. Quanto sinto, quanto te quero. Se acabou, como tudo acaba, quase sem querer. Igual ao rio que se perde no mar. Não, não, não foi culpa tua nem minha. Por causa desse bobo orgulho, perdemos 1000 coisas boas. 1000 coisas boas. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo Quanto mais penso, mais te adoro e te desejo. Tudo porque te amo. Eu te quero. Como te quero. Como te quero. Cartinha danada é assim, gente. Rapaz, essa aí me machucou um bocado, viu? Machucou mesmo. Mas olha, vamos embora, que amanhã tem mais. É, amanhã tem mais um programinha. Tem mais um programa Maurício Fares. Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Beijão, menina. Gostou, menina? Um abraço, meu amigo. Felicidades para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.